Quebec, Bravo, Alfa, Alfa, Salvador, Tower. Então, Quebec, Bravo, Alfa, Alfa, Salvador, Tower. Which radio do you prefer to leave at the airport, the Airtron? Radio, do you prefer to leave the airport? To leave the airport, we have to choose a SID, and I need a radio. Radio 226. Roger, stand by. Address 083. Vitor Quebec, Bravo, Alfa, Alfa, ready to copy? Clear to Fox November, Lima Uniform, flight level 410, as flight and route, SID PUCA, I will spell, Papa Uniform, Charlie, Alfa. Aru Transition, Alfa Romeo Uniform Transition. Runway 10, after takeoff, left turn. Score code 5534, departure control frequency 120.8. Vitor Quebec Bravo, Alpha Alpha, do you want to read back? Roger, clear to Fox November Lima, Uniform, flight level 410, as flight plan route, SID Puka, transition Aru, Alpha Romeo Uniform, runway 10, after takeoff, left turn, squawk code 5534, departure control 120.8. Vitor Quebec Bravo, Alpha Alpha, read back, correct, call 118.95 to port Sarapin Tech. Alfa Romeo Serra Tango Delta, boa noite. Em Serra Tango Delta, pronto, cópia. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 220, via Golf 677. Saída da EL, transição Coral. Decola pista 17, curva à direita. Aciona o transponder 5527, frequência do controle em 120.8. Papa Romeo Serra, Tango Delta, cotejamento correto, confirme POV. Tente quando pronto, chame torre em 118.95 para acionamento e táxi. Serra Tango Delta, boa noite. Autorizar acionamento, reporte pronto para o táxi, Serra Tango Delta. Vitor Quebec Bravo, Alfa Alfa, good evening. Vitor Quebec Bravo, Alfa Alfa, startup approved, call me ready for tax. Papa Romeo Serra, Tango Delta, autorizado o táxi, reporte na taxiway Papá para ingresso na pista. Tango Delta autorizado ingresso na pista, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Da 3126, até a identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, Mari via, da 3126. Papa Romeo Serra Tango Delta, vento 190 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 10, correção 17. Vitor Quebec Bravo, Alpha Alpha, text approved, call me on taxiway Papa. Papa Romeo Serra Tango Delta, decolado aos 1-2, perfil da saída da El, chame o controle em 120, decimal 8. Controle 1208, Serra Tango Delta. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, boa noite, contato radar na decolagem, sua via, saída da El, transição coral para o nível de voo 220. Israel, transição coral, ascensão 220, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, a emissão de transporte de enfermo, está coordenação com o centro, quando possível, para o Atidagos. Para o aguardo, para o adresse da Gosta. Vitor Quebec Bravo, Alpha Alpha, clear to cross runway 17, call me on runway Quebec. Roger, continue text via taxiway Mike and Lima, April 1, call me on holding point, runway 10, taxiway India, maintaining my frequency. Barra meu Serra Tango Delta, autorizado direto para Globo. Para Globo, Serra Tango Delta, graças. Fez 1-2-1, estou autorizado a final do procedimento elétrico. 1-0, do separa 2-1-100, altímetro 1-0, no 5, reporte autorizado. Boa noite, a cena identificação. Pentecost, runway 10, wind 180 degrees at 10 knots. Alves Milhas, sudoeste de Salvador. Está autorizada a chegada a mar, da presença de proa de mar. Ajuste altimetro no 015, chama no ideal descida. Autorizado direto estado, desça para 3 mil pés, altimetro 0 no 5, Papa, Alfa, Tango, Tango. Roger, Victor Quebec Bravo, Alpha Alpha, clear for takeoff, runway 10, wind 180 degrees at 10 knots. Say again? Boa noite, 68, boa noite. Seria autorização na Caju? Aguarde, por gentileza. Alpha, Alpha, Airborne at 21. Could you repeat that you say as takeoff? Poderia nos dar uma altitude inicial para subida, por favor? Call 120.8 for your altitude in indicate. Copy that, thank you. Você pode repetir para Quebec, Bravo, Alpha, Alpha, Puka, passing 2000, feet on the climb. Quebec, Bravo, Alpha, Alpha, Ranger, contact on 4, climb flight level 410, Puka, departure, Caju, transition. Roger that, climb flight level 410 and Puka, departure, aero transition. Feet to Quebec, Bravo, Alpha. Com 868, pronto, cópia? Pronto, 868. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Perfil de saída Puka, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5537, frequência do controle 120.8. Autorizado 230, Puka, Caju, Golf 677. 5-5-17-208, 868. 868, corre reto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tá, pronto. Salvador, boa noite, reporte gol 020. Reporte gol 020, boa noite. Reporte gol 020, Airbus 330, information Bravo, ready to copy the sigla to visual. Reporte gol 020, stand by a sigla, né? 020. 1-2-6, chama agora a torre 1, 1-8, né? Consegue a torre agora 18-5, 1-2-6. Transito 126, boa noite. Ajuste no 0 no 5, vento 190 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Vive pouso para 10, tá 3, 026. Go 020, right to copy. Go ahead for the approach, Los Angeles. Clear to Lima Papa, Papa Tango, as flight route, flight level 350, SID Puka, Zipar transition, runway 10, after takeoff, left turn. Score code 5535, departure control, frequency 120.8. Clear to Lisboa, flight plan route, flight level 350, SID Puka, then Zipar, runway 10, when airborne, left turn, squawk 5535, and the departure frequency 120.8, Portugal 020. Okay, Portugal 020, pushback correct, call me ready for pushback and start. Call me ready for push and start, Portugal 020. Tá 3126, no solo de 26, libera a direita e reporte pista livre. É, eu vou estar pista livre, tá 3126. Gente, 3126, chamei 121, decimal 1. 121. Salvador, não, 3126, livrou. 3126, prossigo táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette para o 08, não, 3126. Quebec Bravo Alpha Alpha, contact now, this is center 125.45, it's on level 126.85. There's a pit center 125.45, but it's on level 126.85, it's Quebec Bravo Alpha. Alpha Romeo Serra, Tango Delta, chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 135, ao 25. Estacionamento 868. 1868 autorizado, se tiver estacionamento, reporte pronto para o táxi. Pode estar pronto. Papo Alfa Tango está autorizado a assinar o procedimento ILS Extension no 0, você para 2, no 10, altimetro no 0, no 5, reporte estabilizado. Tango, Tango. Control Salvador, muito boa noite. Passarei 2224, com a informação Bravo. Passarei 2224, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada à área. Da presente foi proditado. Altímetro no 05. Oh, muito obrigado. Direto TAP, descendo para o 050, 1015, o passarei. Pronto, te espera, chame Torre em 118, decimal 900. Tá, 5, trabalho. Boa noite, 168, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus, 10 nós. Decola, 168. Então agora torre 118, decimal 95, papo alfa tentando. 395, sangue grato, amigo, boa noite. Papapá, Alfa, Tango, Tango, boa noite. Mantenha a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 5. Tá, tá. Voo 1868, decolar os 36, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. Papapá, Alfa, Tango, Tango, avistado, ajuste no 0 no 5, vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista no 0. Na presente, modifica para condições visuais, solicita pouso na 17, mais à direita. Sente com referências visuais, autorizado curva à esquerda, base pela direita, reporte final 17. Reporte na final 17, o Alfa Tango Tango, plano cancelado 20236. Tango. passo para a final da baixada chegada. O Alfa Tango Tango. Sente Alfa Tango Tango, vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 17. Tango. Salvador, é o América 230. América 230, aguarde. Isso, confirme o local de estacionamento, pode 5. Sente ao estacionar frequência livre, uma boa noite. América 230, solo. No passe 3, posição 1. Autorização de rebote para posição 11. Eu não sei se já encontra liberado aí. Ainda não se encontra liberado o América 230, aguarde a liberação do gate. Sente aguardando a liberação do gate, América 230. Passarei 2224, está autorizada a final procedimento de LS Concepção no 0, desça para 2 no pé, altímetro no 015, reposto estabilizado. Poxa, 2000, vai reportar estabilizado. Sou 1868, chama agora o centro de Recife, 125, decimal 45. Alterne 126, decimal 85. 2545, 2085, ó. controle Salvador, visual com a pista, passarei 2224. Passarei 2224, chama agora a torre 118, decimal 95. 2825, bom final de semana. Torre Salvador, cordial boa noite, vai passar Simbra, o passarelo já encontrei embaixo travado, uma milha. Passarelo 2224, boa noite, ajuste no 0 no 5, vento 1 no 70 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso a pista 10, passarelo. M258, boa noite, acende a identificação. Essa via chegada Mário para o número de voo 050, ajuste o altímetro no 015. Autorizado, direto estável, acende a M258. Passarelo 2224, no solo 51, libere direita, chame solo em 121, décima 1. Direita, 211. Paulo Salvador, muito boa noite. 2224, da Passarelo. Passarelo 2224, boa noite. Autorizando táxi via taxi Alfa Juliette, posição 1212. Alfa Juliette, 1-12, a posição? Afirmo. Alfa Juliette, posição 12, 2224.